Oi, gente, aquela aí, junto com o Ed, a gente tá ali tentando trazer, falar mais uma vez de coisas da nossa, das nossas criações artísticas, né, das nossas linguagens. E aí a gente já passou por dança, já passamos por teatro, falamos de diversos tipos de técnicas em artes visuais. Agora, hoje, a gente tá falando da Pina Bausch, do Vogue, do dance hall, das artes visuais e a contemporaneidade, assim, tudo isso para a gente estabelecer a ideia de como essa área de conhecimento é, na verdade, muito grande, assim. Então, e tentando trazer também um olhar um pouco mais amplo do que é artes visuais, trazendo aí a discussão do que é realmente belo, se precisa ser belo. Ou o que seria mais interessante seria um trabalho mais experimental, mais arriscado, ou mais questionador. Pensando tudo isso, que todas essas linguagens, toda essa produção, querendo ou não, a gente pode chamar de pesquisa, mas aí é outra coisa. Vamos falar hoje, assim, da Pina Bausch, vamos começar falando dela. E ela é importante, como o Ed falou, porque ela vai fazer um marco na dança, porque ela vai ali quebrar um pouco com a ideia de dança separada do resto de outras técnicas e linguagens, e ela vai agregar outros conteúdos, né? Então a gente vai ter nesse espaço as pessoas lá dançando, mas vai ter uma certa expressividade. A gente vai ver ali essa troca de olhares como se fosse uma encenação. Então é muito uma questão de uma expressão, de uma conversa que está acontecendo ali, muito mais na cara do que os outros tipos de dança, talvez, assim. E aí a gente puxa essa ideia de expressão, essa ideia de que existe uma coisa acontecendo ali, naquele lugar, naquela apresentação da Pina. E aí a gente vai falar de outras danças que a gente pode relacionar. E é isso tudo que a gente está fazendo aqui. É um exercício, vai, de professor, mas é um exercício que todo mundo pode fazer, na verdade, de associar de uma maneira mais livre e aí tentar argumentar por que existe essa associação de coisas que parecem haver sentido. E aí eu acho que a inteligência, quando a gente vai começar a pensar em inteligência, ou como a gente vai pensar em como ver que se os estudos estão dando certo, se a gente consegue fazer associações de coisas que, a princípio, não parecem se relacionar, mas que, no mínimo, a gente consegue aí argumentar, estabelecer as conexões de diversas maneiras. Então é isso, assim, a gente está ali trazendo diversas coisas que, no mínimo, assim, podem ser meio esdrúxulas, mas na verdade não são. E aí, por exemplo, Crump, que é uma dança que eu adorei, que eu queria muito colocar e falar dela, é uma dança norte-americana, que ela nasceu muito na ideia de um cara que trabalhava com entretenimento, com palhaçaria nos Estados Unidos. E aí pensa, a palhaçaria já é muito expressiva, já é uma comunicação que tá rolando, já é uma expressão de coisas ali. E aí ele vai misturar isso com o hip hop. E aí surge uma dança muito, que a gente pode colocar entre aspas, agressiva, mas na verdade ela expressa muito bem as ideias como dor, angústia, batalha, combate. Pensando que no, nas danças de no breakdance, por exemplo, a gente tem ali uma aparente disputa, ou não disputa, vai, mas ver quem é que. Como é que um outro faz a dança? A gente pode colocar disputa, pode parecer uma disputa, mas também tem um pouco de observar o que o outro está fazendo, tentar melhorar aquilo. E aí no Crump, que a gente está colocando vários links para vocês assistirem, assim, ficarem à vontade para conhecer, é uma luta que também tem elementos da dança, mas tem um jogo de rosto, existe um ritmo, existe ali. É como se você estivesse golpeando. Então tem também, assim, além, não é apenas a dança, mas é quase um teatro. E aí fica um link. Em um link a gente tem uma espécie de recreação de um roteiro de teatro agora ensinado por dançarinos de crump. Então, e aí tentando aqui ligar com a ideia da Pi, né, de dança e expressão, e a dança misturada com uma cena de teatro, a dança ali reproduzindo um diálogo, um figurino. E aí, além do crump, a gente pode também colocar o vogue. O Vogue, porque o Vogue, assim, nossa, não tem nada a ver, né, gente? Mas estabelecendo associações. E também fazendo que vocês conheçam um pouquinho de outras técnicas de dança. Provavelmente vocês já viram através da série Pose, que ficou muito conhecida. Se vocês não assistiram, é legal assistir. Mas o Vogue, ele começou em Nova York também. Depois que teve o boom da disco, morreu um pouco e aí volta, chega o Vogue, bem influenciado pela música disco da década anterior a ele, da década dos anos 70. E aí, beleza. Ele vai ali nas balls, nas passarelas, ele vai imitar meio que uma passarela, e aí. Quem tá dançando, quem tá se apresentando, tem que ser extremamente expressivo, tem que performar muito bem, tem que. E ele é muito. A gente pode colocar como estereótipo, assim, como entre aspas, do performático, porque ele vai ter gestos que vão estar ali tentando imitar, tentando reproduzir uma revista norte-americana de moda, de riqueza, pensando que esses grupos não estavam inseridos nas revistas e almejavam estar inseridos nessas revistas. Então a gente tem muitos movimentos com a mão, a gente tem muitos movimentos quebrados, a gente tem muitos movimentos assim que você tem um total domínio do seu rosto, da sua expressão, e você anda como se fosse uma estátua. Então, são duas danças que eu gostaria de colocar aqui, que eu associo a elas através dessa questão muito encenativa, muito teatral que existe, tanto no crump, pela expressão de dor, pela expressão de violência, pela expressão de potência, e no Vogue, pela expressão de tentar imitar aí uma revista, tentar imitar aí uma escultura e uma elegância, performar e ensinar uma elegância. Então, vocês podem fazer paralelos também com outras danças que vocês conhecem, ou com outros tipos de linguagens, de técnicas, né? Ou com o teatro, ou com uma música também. Tá aí o exercício. E vocês podem também discordar. Fiquem à vontade. Então, e aí, sobre arte contemporânea, a gente sempre pode pensar que aquilo que a gente está se deparando é uma pesquisa de um artista. Pode ser a sua pesquisa também, pode ser a pesquisa de um colega seu, mas a gente tem que entender que ou começar a pensar sobre não a arte buscando o belo, o sublime, mas a arte tentando estabelecer relações entre objetos. Seja lá qual o objetivo disso. Ai, qual é a graça de estabelecer relações entre objetos? Às vezes é fazer. Estabelecer a relação de uma cor com a outra e ver qual cor é mais interessante. Fazer a relação entre uma figura, entre um vaso, e como encaixar e como compor melhor. Uma outra figura para ela ficar. Estabelecer alguma relação com a gente na hora de ver, ou como vou ficar, como eu coloco um vaso e uma fruta ao lado, e o que o que isso pode ser de imagem, e o que isso pode causar nas pessoas. Então, eu vejo a arte contemporânea como esse espaço bem amplo de pesquisa. Talvez no futuro não seja, né? Talvez os historiadores falem, não, tinha uma regra aqui, mas é um espaço de você. Lidar com um artista, com um pesquisador, como essa pessoa que está entre objetos, está aí tentando fazer colas, montagens e desmontagens. Então, é uma boa perspectiva, muito mais do que a gente atrás de obras belas, assim, porque tem também, a gente pode ir atrás, e querendo ou não, a gente pode expandir o nosso ideal de belo, que tipo, não é aquela escultura grega, mas às vezes algo muito simples pode te impactar. A gente colocou, eu gosto muito do Félix González Torres, que é um artista que eu preferi mostrar para vocês neste momento, que ele é tão simples, singelo, mas é tão bonito para mim. Olha aí, caindo de novo na armadilha de falar que é bonito, né? Mas ele é tão interessante assim que ele usa coisas muito básicas que a gente iria tipo dizer não, não vou usar isso, nada a ver, isso vai ser arte. Mas ele vai usar aquilo para causar um impacto. Então quando a gente ele coloca, faz uma montanha de pilhas de balas que representam o seu namorado que foi que morreu por complicações da AIDS. E aí, essa pilha de doces tem o mesmo peso que o seu namorado. O que é aquilo? O que significa isso? Por que ele faz isso? Por isso te afeta? Quando você pensa nisso, assim, pensa em alguém que você ama. E aí pensa ela não estando mais nessa terra e ela habitando esse mundo através de objetos. Pensa essa potência, esse poder que o objeto ganha, que os materiais ganham. Então ele meio que dá esse poder, esses objetos, esse impacto, né? Quando eu falo poder, é esse impacto, essa coisa que pode mexer com a gente. E aí ele vai fazer isso diversas vezes no trabalho dele, sobre o namorado. E aí é nesse, pensando mais uma vez, ele tá ali pesquisando como pensar a relação que ele teve com o namoro, como pensar a relação dele com a perda e com a morte. E aí, quando você permite, por exemplo, que as pessoas retirem essas balas, você tá fazendo o exercício de tentar pensar como é essa sua relação com a morte, com o desaparecimento, né? E como é a relação do público com a obra? Tipo, é de boa ficar. A gente se sente confortável em tirar e mexer numa obra? A gente pode mexer numa obra? Sim, a gente pode mexer numa obra às vezes. Às vezes não. Geralmente a gente poderia mexer na obra, né? Mas temos complicações nos museus. Mas quantas coisas traz, né, essa obra? Então, é nesse sentido que a gente gostaria, que a gente pensa, eu pelo menos tenho pensado a arte contemporânea. E aí dá para incluir vários outros trabalhos. E aí tem essa questão da arte relacional, que, tipo, traz o espectador para participar e tal, mas também parece uma super quebra de barreiras, porque agora nem mais são objetos, são relações que estão ali sendo trabalhadas. E aí, claro, né? Quando existem sim diversas discussões, né? Como é uma área de conhecimento, existem sim discussões sobre o que é ideal, o que não é, o que pareceu da hora, o que não pareceu. E aí, até a própria arte relacional que a gente coloca é passível de perguntas e questões, né? Por exemplo, o quão parece democrático a ideia de arte relacional quando ela só fica no, no, na instituição, ou quão é meio ilusória a ideia de que só fazendo uma arte relacional ali as pessoas participando de uma oficina é um significado de que todo mundo ali adquiriu autonomia, todo mundo ali já vai lá fazer a revolução. Várias questões. Mas eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida vocês podem mandar pra gente. E é isso. Bons estudos. Olá, galera. Aqui é o Ed. Bom, combinei com a Laís da gente complementar o material que a gente está enviando para vocês de leitura com esses áudios. Até pro material lá no o PDF não ficar muito extenso, não ficar muita coisa para ler, uma coisa muito cansativa, né? Então, além de colocar algumas coisas a mais, complementar, comentar também o que está lá. Naquele PDF, né, que a gente mandou essa semana para vocês, da aula 5 de linguagens. Bom, eu queria começar falando da Pina Bausch e por que que eu coloquei ela, né? Geralmente eu gosto de trazer artistas mais próximos da gente, o artista brasileiro, sempre quando é possível isso, né? Mas eu achei interessante trazer a Pina, que é uma alemã, morreu recentemente, em 2000, pouco tempo, né? Quer dizer, já vai fazer. Bom, morreu em 2008 ou 2009, não lembro direito. E ela, o trabalho dela é importante porque, para variar, né, ela dá aquele corte assim do que vinha sendo feito antes dela, né? Então achei importante trazer ela porque na própria dança dela ela traz questões de gênero, questões da mulher. Os temas dela aproxima mais das pessoas comum, porque só para pegar um exemplo, né? A gente pegando o balé, né? O balé é uma dança muito cheia de regra, muito regrada, absurdamente é linda, a poesia do balé é linda, mas acho que não é isso que está em questão. A questão é o tema, né? Às vezes são temas tão distantes da vida da gente, da vida cotidiana da gente, e a Pina ela já dá uma liberdade maior com o método dela de trazer temas que se aproximam mais do ser humano comum, né? Dos mortais como a gente. Então, e outra coisa também que eu acho interessante e muito legal na Pina é que, apesar de ter algumas performances dela, dos dançarinos dela, que são ali poesias, você não consegue acessar muito, tem muitas outras coisas que ela traz e os gestos que ela faz e eles desenvolvem que dá para a gente ler. Fazer uma leitura e perceber, ó, isso ela tá falando uma questão do feminino, ó, isso ela tá falando a questão de algum trauma, de alguma violência. Então, assim, eu acho super acessível, assim, o trabalho dela. Lógico que não tudo, né? Porque é aquilo, né? Ela faz um trabalho poético, expressivo e tal. Então, às vezes, a gente só tem que se deixar levar pela beleza dos movimentos e das performances. Mas acho interessante que, no meio disso tudo, ela traz muita coisa que é possível a gente ler, a gente entender, sim. Então, acho legal isso na Pina Bausch. Por isso que achei importante ela trazer. Mas isso, enfim. Esse material pode ser complementado com as outras danças que a Laís também acrescentou lá no material. Eu acho que tá bem bacana esse material. Bom, vou gravar outro áudio. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, eu acabei não me aprofundando ali no material, no PDF da aula 5, sobre arte contemporânea. Porque, na verdade, o que que acontece? Tudo que a gente apresentou ali é arte contemporânea, né? Dialoga com arte contemporânea. E eu sei que muita gente, assim, tem um certo receio, né, sobre arte contemporânea, tem um certo preconceito. Eu acho totalmente compreensível isso, mas eu vou fazer aqui o advogado do diabo e vou falar os pontos que eu acho importante na arte contemporânea. O Duchamp, que foi um precursor, né, de tudo isso, inclusive eu tenho um amigo que ele odeia o Duchamp, o Marcel Duchamp, porque ele que começou, né, ele que abriu os portais, assim, foi esse divisor de água para a arte contemporânea se desenvolver através das últimas décadas, né? Então, depois dele, que houve esse boom, assim, de diversas formas, infinitas formas de se expressar dentro da arte, né? Mas o que eu acho importante na arte contemporânea, apesar de muita gente falar, ah, não, ela não, a arte contemporânea ela não se aproxima, ela é muito distante, muito hermética, muito fechada. Então as pessoas comuns, né, os pobres mortais, não conseguem entender muita coisa. Mas eu acho que não. Eu acho que a arte contemporânea ela se aproxima mais da gente ainda do que a outra arte mais erudita ou uma arte mais tradicional. Por quê? Porque a arte tradicional geralmente ela aproxima da gente através do belo, mas os temas trabalhados ali são super eruditos e às vezes super distantes. Sei lá. Por exemplo, o que que uma pintura de pessoas em volta de um lago na Europa, sei lá de que século, tem a ver com a vida da gente, assim, sabe? E assim, então, assim, eu, em contraponto a isso, eu pego, por exemplo, a Pina Bausch, que traz temas ali na dança dela que tem a ver com, enfim, com cotidianidades mais comum da vida da gente. É, mas tem todo tipo de arte contemporânea. Por isso que eu entendo quem não gosta de arte contemporânea e tal, porque tem aquela arte mais fechada que às vezes é difícil mesmo a gente acessar o que que o artista quis trazer com aquilo. Mas se vocês tiverem um pouco de se doar mais, ter mais disponibilidade, é como eu já tinha falado, né? A arte, às vezes, a gente precisa ir lá entender um pouco da vida do artista, entender os outros trabalhos dele, ler, pesquisar um pouco sobre o trabalho dele e ver o tema, os temas que ele mais trabalha, ver o nome da obra, fazer esse exercício de fazer várias perguntas sobre o que você está vendo. É, para poder acessar, porque às vezes a pessoa pode até, sei lá, no final das contas não gostar do tema que o artista trouxe, mas seria interessante sempre ver o que que ele está trazendo para ser discutido. É, como eu disse, algumas às vezes são tão herméticas, tão fechadas que não é possível, mas de uma forma geral dá para dialogar assim com os temas que os artistas de arte contemporânea trazem. A gente poderia pegar enfim, apesar da beleza, o balé é uma arte que ela, apesar de, como eu falei, né, a arte tradicional ela traz mais pela beleza. Mas o legal da arte contemporânea é por que que ela é tão importante nesse sentido estético? Porque ela questiona o belo, né? Então, desde os modernistas, o belo na arte já vem sendo questionado, né? Às vezes o que é belo para mim não é belo para você. E às vezes um artista contemporâneo, às vezes ele faz um trabalho que a própria atitude dele é bela, mas o trabalho em si, o resultado, às vezes não é tão belo. Então o belo se desloca, né? Ele não está só na obra, na beleza de você olhar a obra e ter aquele impacto de beleza. Às vezes o gesto, a proposta dele é muito bela, né? Então tem que ver isso. Eu posso pegar como exemplo o artista que está ali no material, que é o Félix González. Aquele trabalho das balas lá, que as pessoas vão chegando e vão pegando a bala e levando. É uma história muito bonita, né? Que tem toda uma história com HIV, que a pessoa vai, né? Vai perdendo a vida aos poucos e tal. Chega a ser sublime até, né? Mas a princípio, se você entra no museu, vê uma pilha de balas ali num canto da parede, ou no meio, sei lá, você fala, meu, que é isso, né? Até eu faria. Então, é a frase que a gente mais ouve, né? Até eu faria uma coisa dessa. Só que você vê como é mais profundo, né? O cara trouxe toda uma questão que tem a ver com a vida dele, com a vida e até com a morte, né? Ali sendo discutida, né? E ao mesmo tempo é um gesto bastante sublime, né? Bastante delicado, que você vai, pega a bala uma por uma e você vai acabar chupando a bala e tem todo um envolvimento de sentimentos, né? Será que eu estou chupando um pedaço do corpo, do que representa o corpo da pessoa ali, né? É, ao mesmo tempo tem gesto de amor, de carinho, de tristeza, diversos sentimentos envolvidos dentro de uma obra que é uma pilha de bala no chão, né? Então, assim, é essa que é a questão. Às vezes não deixar se levar só pelo impacto, de primeiro impacto visual. Mas quando a gente se aprofunda a estudar algum artista que a gente se interessa, que a gente passa a gostar, vocês vão ver que isso vai se desvendando, vai ficando muito mais interessante. Além do que, a arte contemporânea, ela traz a possibilidade da gente se expressar de uma maneira que a gente não precisa ficar preso a uma técnica, por exemplo, né? Se antes a gente, para ser um artista, a gente precisava dominar as técnicas de gravura, pintura, entender todo que é tipo de cor, hoje, às vezes eu posso ter uma vontade de expressar algo ou de trazer alguma proposta, eu posso ter a liberdade de usar qualquer material que eu quiser, desde que aquilo dialogue com o que eu quero dizer, né? Com o que eu quero passar, com o que eu quero estudar, com o que eu quero transmitir pro espectador. Então, eu acho que e outra, a arte relacional, essa arte que o povo, o público participa da obra, interage com a obra, ela não seria possível se não fosse a arte contemporânea dar essa permitir essa liberdade, né, de se criar. Então a criação ela fica muito mais liberta, né? É, sai de um espaço, de um quadrado, pode estar até fora de um museu, pode até estar na rua, como foi indicado lá no material, né? Num contexto de arte urbana. Então, bom, essa é a minha defesa, né? Acho que a gente precisa se despir um pouco dos preconceitos em relação à arte contemporânea. Se a gente olha uma coisa e a gente não se interessar, tudo bem a gente não se interessar, mas eu acho que quando a gente se interessa, vai, estuda e fuça para tentar entender, eu acho que o nosso exercício de reflexão e de pensar, ele se torna cada vez mais apurado, né? A gente desenvolve nossa reflexão, nossa percepção, nossa sensibilidade quando a gente vai estudando um trabalho, se aprofundando na obra de um artista. Eu acho que isso permite a gente exercitar nossas percepções, nossas sensibilidades também. É isso.